Jarunet, a maior cobertura da região. Estúdio Mini Matrix. E quando eu te vi, eu soube que não era pra mim. Estava certo que você já tinha alguém e pra mim não ligaria. No papo eu te vi, foi aí que eu decidi me aproximar e te dizer. No papo eu te beijei. Num pop eu te beijei. Te beijei. Errei, é. Viajei num amor. E não foi um erro, não, não. Não, não. Porque faria isso de novo. Renata L, beijo. É, Utopias na voz. Pode dizer ali esse Joninho, a gente vai se amar. Copa Mix e Nandinho, a gente vai se apaixonar. O pop leve vai tocar. No pop eu te beijei. Te beijei. Errei, é. Viajei num amor. E não foi um erro, não, não. Não, não. Porque faria isso de novo. De novo e de novo. No pop eu te beijei.